Senhor Todd do beat, tá? Senhor Todd do beat, tá? Senhor Todd do beat, tá? Senhor Todd no beat, tá? Senhor Todd no beat, tá? Senhor Todd...